Tá certo. Mas acelera esse carro aí, mulher do diabo. Senão nós vamos ficar aqui o ano todo. Oh, meu Deus do céu. Isso é uma desgraça dos infernos. Maldição dos capetas.